Sente o Nuno 62. Fala, bom dia, Xanero 6200, ligou na Facebook. 6200, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette, é o B. Chamado Bravo Vitor Tango. Vata Romeu Bravo Vitor Tango, autorizado a final do 97, porta nacional, pênis confirmando, parte da Bata. Afirmativo, porta nacional do 97. Romeu Bravo Vitor Tango, confirma, atrás de posição? Afirmativo. Gente. Alfa Juliette Romeu, mantendo as condições visuais para serviço de informação e alerta. A frequência do centro Recife no setor 2545, alternativa 12685 Alfa Juliette Romeu. Salve Salvador, aqui é o American 209, informo o time de negócios, bom dia e obrigado. Gente, bom dia. Restrita. Controle, qual a frequência da torre? Está operando? Bravo, Cacaco. Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, avistado, Lito Pulso, pistão 7, vento 1.70 graus, 049. E o Paulo Cacaco? Torre, Salvador, voo 1.162. Voo 1.162, continua a aproximação, informa o tráfego à sua esquerda. Tipo Papa Alfa Yankee 1, com prioridade para pouso, transportando em filmes. Continua a aproximação, reporta na DR. Gente, 1-1-6-2, vai pousar na 17? Afirmo, 1-1-6-2, pousará na cabeceira auxiliar, o tráfego. Gente. Romeu Bravo Vitor Tango no Solos 4-0, autorizado backtrack após se livrar na base. Voo 1-1-6-2, avistado, livre pouso, pistão 0, vento 1-60 graus, 049. Livre pouso, voo 1-1-6-2. Hotel Carneiro, Campo da 2-0, para o Rio de Janeiro, com a informação do programa. 048, sem identificação, e se mantém o nível de voo 050 na chegada à malha. Vou para o 050 na chegada à malha, 048. Solo 62, delivery direito, solo 2, 1, 1. Gol 1790, protocolo. Autorizado Recife 370, direto Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuga, Jama, Aracaju. 1208, aciona 5402. Autorizado Recife 370, direto Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Fuga, Jama, Aracaju. O controle 20. 8 e o código 5402 do Bono 790. Correto, seu Augusto. Bono 790. Bono 162, Alfa Juliette, botão 11. Alfa Juliette, 11, Bono 162. Valeu. Tango Oscar, Juliette, X-Ray, Romeu, confere, confirma o pátio, pista que decola. Pico 048, desce a 2.000 pés, ajuste no 093, divida a restrição e TAP, realizada a final da pista no 0, reposta estabilizada. Divida a restrição de TAP, desce para 2.000, estado no 093, e desce da 1.0, autorizada, formará estabilizada a 2.0, posição 014. Juliette X foi autorizado em Serra November, Tango Romeu, conforme rota, nível 100, decola da 107, primeira curva esquerda, segue saída Momo, código após direto, aciona 5454, controle 120, decimal 8. Então, acho que a Juliette X-Ray, cotejamento correto, confirma o problema. 05 para cena militar, se chame torre 118 decimal 95. Acho que a Juliette X-Ray, bom voo. Azul 4144, boa, informação Romeu, já postou o plano, pronto cópia. Azul 4144, autorizado com fins, GP Zulu 21, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elefa, aciona 5420. Controle 120, decimal 8. Vamos ao passagem, Xanéia 6213, informação Romeu, quando possível, autorização Galeão. 4144, protegimento correto no trecho, em pronto. Oxenai 6213, boa, informação Romeu, pronto cópia. Pronto cópia. Oxenai 6213, autorizado Galeão, via P November 857, mostra conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfeito saída Dael, Leda, após Irume, aciona 5410, controle 120, decimal 8. Xanéia 6206, autorizado para o Galeão, nível 360, rota conforme plano de voo, via Alfa November 857, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil Dael, Leda, Irume. 5410 no transponder, Salvador Pérez 1208, Xanéia 6213, está no gate número 2. 6213, o deixamento correto, reporta pronto. Câmera pronta, 6213. De 109, prossiga. Gente, 30 minutos de voo, consigo somente, comandante? Pode andar bem, então. Chama no ponto de espera, pronto para decolagem. Eu acho que é Bravo, Salvador. Salvador, está Bravo, me coloque em Serra de Eco, Índia, para... Serra de Eco, Nova Brilhante, vai mantendo 510, locado 0202, no Transformer 2, no BAB. 9129. Direto aqui, senhor. Autorizado táxi. Na base, reportando a interseção para ingresso. Rodou. Decolado do Serra em Jacuíndia, também com destino no Serra Juliette Andriac, Iberostar. Está na retaguarda do Romeu de Cabarro, mantendo separação. Faz separação com o tráfego à frente. Reporte corredor forte, o canal do Serra Serra. Está reportando forte, o Serra Serra. Azul 5048, estabilizado, o GLS é que foi da Una Zero. 048, complete a aproximação final, chame torre em 1.8, decimal 95. 295, Azul 5048, bom dia. 1556, we have CI information and request flight level 360, Galeão. 1556, good morning, information now is Sierra. Altimeter 71013, ready to copy. Go ahead. 1556, clear to Galeão Airport via Uniform, November 857, after according to route plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, dial departure, Leda position, then Irumi. Skulk 5175, Salvador departure 120.8. Okay, you are clear to Galeão, flight level 360, via upper November 857, then a file. Take off on 810, right turn, dial departure, transition Leda Irumi. Skulk 5175 and departure frequency 120.8. Go 1556, gate number 7, request pushback start. 1556, read back is correct. Prove it, pushback and setup, come back to taxi. Okay, just confirm, we will start on this position, then we will push back. Roger, prove it, setup, come back to pushback, go 1556. Okay, thank you, we'll call. No ingresso 17, reporta a cabeceira pronto, Oscar Juliette X-Ray. Salvador Approach, Route 24076, request a flight level 170, Cardetic Papel. Azul 4076, Cork ID. Liquid descent flight level 07060, Mari Arrival. 0602 Mari Arrival Information Romeo. 1790, autorizado a linha Lima, cabeceira 10. Autorizado a linha Lima, 10, 1790. Fibra ótica, Juliette, é que você mantém a cabeceira no 7 para separação de tráfego. Azul 5048, no solo 01, no livre à direita, chama solo 121 na décima 1. Livre à direita, chama do solo 211, azul 5048, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, azul 5048, vibrando na pista. Azul 5048, boa tarde, segue de Alfa, reportante da Juliette. Segue Alfa, reportando para a Juliette, azul 5048. Bano 790, livre decolagem pista no 0, vento 150 graus, 05 lance. Livre decolagem no 0, iniciando Bano 790. Over the ground, go 1556, request pushback. Go 1556, are you completely ready? Yes. Approve it, pushback on back to taxi, go 1556. We'll call you back, 16. Oscar Juliette X-ray, livre decolagem, pista 17, vento 150 graus 059. Mantenha as condições visuais, reporte 20 mil de Salvador, Rolando Cabral. 790, decolador 02, chama controle, no 20 decima 8. 208, boa. Delta Fox, Gene Código 0122, mantém a linha, mantém os corredores, ajuste em Salvador no 013, reporte Veracruz. Controle de Salvador, o Bravo Terra Terra no corredor forte. Gente, Bravo Terra Terra. Juliette X-Ray, decolado ao 03, chama controle no 20218. 208, Oscar Juliette X-Ray. Samia 356, identifique, você se mantém o nível de voo 070 na chegada máxima. Controle Salvador, muito bom dia, passando o Oscar Juliette X-Ray, decolado ao 17, na sua escuta. A Juliette X-Ray, contato radar na decolagem. A trajetória da saída Momo, sobe e mantém nível de voo 100 sem restrição. 100 sem restrição na Momo, Oscar Juliette X-Ray. Salvador, 790, voo. 790, vigilância radar, Salvador 370. Confirme. Subir e manter o 370, vigilância radar, voo 790. 370, vigilância, voo no 790, quanto possível, Caju. Quente. No meio, identifique. Esse mantém o 080 na chegada à Mari. Alfa Romeo Mike, Serra Golf, 30 linha Lima, Serra, cabeceira na 7. S604, Tanda, essa 2.000 pés, ajuste no 0, no 3, medida de restrição de atitude intacta. 3604, desce 2.000 pés, no 0, no 3, está livre da restrição, meu. Romeo Mike Serra Golf, divide com restrição no 7, vento, 1.40 graus, 0.50. Boa noite, 64, boa tarde, informação Serra, prepara Puca, transição Caju. E Delta Fox, reporte ingresso, corredor Interlagos. Papa Romeo Mike Serra Golf, decolado ao 07, chama controle no 2008. 208, grato. Confirme Sousa Moore. 151. Roger 151, go 1556, approved taxi in Manapron, then taxi engine to holding point, one there, tower 118, decimal 905, altimeter setting 1013. Have a nice flight. Apron and India, holding point 1118, 95, 1665, 108. Azul 5048, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette, portão 9. Pode passar de programar da roupa, segue de viagem na hora do 5048. 85. 5485, boa. Boa 864, autorizado Maceió, Vento Zulu no 7, após conforme rota, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5426, controle 120, décima 8. 350, aprovado, Maceió, Zulu no 7, conforme rota após, decola da 10, curva à esquerda, Puca, João Maracaju. 20, novo controle e 5426 é o transponder. O gol 1864. 1864, frequência do controle 120, décima 8 no 5, já em pronto. 208. Bravo Serra, Serra, frequência livre. Chima Street, aplica Sinloa, azul, 4076. 076, descendo 4000 feet, altímetro 71013. 1013 to 4000 feet, azul, 4076. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Mike Serra Golf, qual foi o ideal para o destino? Radial 290, Dó 290. Entendi. Ponte rotatória, Delta Fox. Delta Fox. Frequência livre. Azul 4076. Veio da Vector for Sequence Tunnel Lab, Red 030. Roger, turn left 030, Azul 4076. Could you confirm our limit? The limit is localizer course. Our limit is localizer course, Azul 4076. Azul 4076, turn right, heading 070, you're clear to intercept the final approach. Roger, to the right, 070, and this heading we are clear to intercept, Azul 4076. Over the departure, go 1556, good morning, no, 2000, flight level 360. Go 1556, climbing to flight level 360, read this event. Climb flight level 360, any chance to fly later? Delta Fox chama a torre em 1188.95. Salvador, go 1556, the request later. Stand by. Roger. Missão 050-3206. 050-3206. Anem é 356, desce a 4 mil pés, ajuste no 013. Traço sua posição de 1 hora, 13 milhas, deslocamento contrário, um cirro de 22. Você desce a 4 mil, está livre da restrição de 5 mil, sabe? Sabe. Você desce a 4 mil, tem restrição, então anem é 356. Azul, course, Azul 4076. Azul 4076, complete final approach, contact tower 118.95. 118.95. Mike Serra Golf, informa o tráfego posição de 11 horas, 10 milhas de alocamento contrário, um Airbus 318, descendo a 4 mil pés. Sente, tem aeronave de casa, Mike Serra Golf. Falta só, está sobre a remate, ó. Falta um gato da Fox, está presente, nem se espera com curvas à esquerda, reporta a gente executando o estão no 7. Volta a iniciando curva à esquerda, vai reportar a interceptando a final. 3604, baixando a travada. Kenshin 3604, informa o tráfego à sua esquerda, Papa Alfa 31, iniciando espera, não intercepta. Avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 0612 de nota. Autorizado pouso, pista 3604. Negativo, vê se mantenha 4 mil pés como foi a última instrução. Eu não chutei, senhor, por isso que eu repeti. Então vou manter 4 mil, na minha 356. O meu tráfego estava ciente do tráfego ainda. Foi sim, vou manter 4 mil só que eu estou atingindo. Eu perguntei se eu podia descer. Estou mantendo, o senhor não respondeu quando eu perguntei. Muito obrigado, vou manter 4 mil, na minha 356. Sem problema, senhor, não ficar nervoso não. Sem problema, tem um tráfego à sua direita, mantenha 4 mil para evitar um acidente. Não, o senhor não precisa ficar nervoso também, não. Quando eu não estou nervoso, eu tô no meio de uma chuva aqui voando, tá ok? E preciso saber as condições para você poder descer. Could you confirm the frequency of tower? 118.95. Me chame a torre 118.95 para início do táxi. Seven, six, we are established with 185, passing out the other marker. Azul 4076, negativo. I will report the runway vacated. Roger, runway vacated, expect 4076. Controle o Alfa Delta Fox, pode ser acertando a final da 107. Sente Alfa Tango, Alfa Delta Fox, novo 360 pela esquerda. Tráfego na final da 10 já passou o externo. Delta Fox, mais um 360. 4300 ciente, quando possível, fala o seu estimado de pouso. 8614, copiado. Bom, 32116, tráfego à posição de 11 horas 4 milhas, deslocamento oeste, por Cirrus 22 a 3 mil pés. 4 no solo, ao 16, livra à direita, chama solo, 121, décima 1. 3604. Então, agora o Tata Fox está presente, completa com 270 e ingressa final do 97, aguarda autorização de pouso. Tata Fox, aguardando a autorização. Possível agilidade, o tráfego se aproximando de zona, o Eco Delta Fox. Tata Fox, está atento ao tráfego, seu tráfego à vista aqui na curva final da 97. 03604. Autorizado o cruzamento 1735 após Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama solo. 121, decima 1 e mantém a posição. Após o cruzamento 6, Captain Sides, Clear to Land, 1-0. Wind 130, decrease 059. Roger, we are clear to land for 076. Contact 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 80. Livre 080, mas apresente como fica nível final 085. Autorizado 085, plano modificado aos 18 de minutos. Helena 356, chame torre, frequência 118, decimal 9. Informe e mantenha a Taxi Lima aguardando. Vim right now to the right, azul 4076. Roger. Salvador, muito bom dia. Xané 6356, baixado, trabalho estabilizado, LS 010. Bem, Xané 6356, tráfego avistado, limite 1510, vento 1120 graus, 0612 de nós. Confirma para o Xané 6356, está disposto? Livre, posto, Xané 6356, vento 1120 graus, 0612 de nós. Livre, posto, muito obrigado, 6356. Papa Tango Eco, Delta Fox, solo ao 19. Passando backtrack após livrar a segunda esquina na base. Uniforme Bravo, Papa Serra, prossiga. Lado 0236. Destino Veracruz. O passo para a frequência de coordenação Veracruz, o Bravo Bacia. Controle 1, para o mantém nível 05. Com a assim que o mesmo parqueando 10, autorizado ingresso no pátio principal, após reporta passando através do portal 62. Peso no meio, complete a aproximação final, chame turno, frequência 118, decimal 95. To confirm, April 1, number 1. Sim, Marisa, gate 1. Thank you, gate 1. Oceano 6213, ponto de espera pronto. Mantenha ponto de espera, Oceano 6213. Mantenha. A Juliette X-Ray mantém nível 105 em condições visuais para serviço de informação e alerta. Frequência do centro Recife no setor 12545 e 12685. Mike Sierra Golf, mantém as condições visuais. Para serviço de informação e alerta no setor, frequência do centro Recife. 1288, 135, decimal 3, alternativa. 288353, Mike Sierra Golf. Obrigado. Mike. Correção. Portão 5, pushback, acionamento. Portão 864, no portão 5, autorizado, chama táxi. Livre, reportará. Salvador, boa tarde, Gol 2067, box 11, ciente da informação Tango para autorização Guarulhos. 2067, boa, informação Tango, confere. Prepara da Eulia da Morte, vai aguardando. Da Eulia da Morte, vai. M356, segue via Alfa, atenta ao tráfego, já taxiando em sentido contrário, mesmo irá ingressar na Taxiway Delta, reporta antes da Juliette, 6356. Segue no tráfego, reporta antes da Juliette, a Sané 63, vai dando passagem ao tráfego. Tinha aqui o uniforme na chuta? Gente, mantenha o ponto de espera da Delta e chame torno 1118 decimal 95. Ô, 6213, pode alinhar após o tráfego? Xanã 6213, após o tráfego da ação, é posição ali e mantém. Ali e mantém, 6213. O uísque é de uniforme na escuta da Torres? Só o uísque de uniforme pode cruzar para o caixa de caixa. Afirma o uísque é de uniforme. Autorizado o cruzamento 1028, hotel até o parque militar, estaciona a frequência ali. O 3216, solo 24, direita, eco, solo 121, decimal 1. Eco 211, 3216. Aguarda. Salvador, já 3216. 3216, segue via Alfa, a retaguarda do Avianca, mantendo antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, 3216. Fala Salvador, bom dia. Azul 9134, tem estação. 9134, boa, número 2 para a cópia. Prepara Pucajama aguardando. Pucajama não aguenta. Pode ir ao 09 na escuta? Estou quase ao 09 na escuta, setor norte. Vê se é um retorno a Salvador. Chame Torre, 1 no 8, decimal 95, Guardião 09. 7295, Samará. Assim que o Boeing da Gol finalizar o pushback, liberando saída da Juliette, autorizado o ingresso até a remota 14 do pátio principal. 7, está autorizada para passagem de obsessão da parte de Juliette, que entra para 14, excelente, 5-6. Ciente, Tenente autorizado, pouso parado, cabeceira 197, vento 140-0 grau 053. Para 093. 1296, segue o Airbus da Bianca, Juliette, portão 2. Airbus, portão 02 após 103. Colou os 24, controle e transfere no 208, bom voo. 208, mais, boa tarde. Controle, boa tarde, Oceanair 6213. Oceanair 6213, contato radar. Sobe para o nível de voo 360 na saída da El Vigilante. 360, cumprindo o requisimento. E 2-1-3. Segundo 864, 143 a bordo, 2:40, Salvador. Segundo 864, atento Airbus, taxiando na frente, segue Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013, bom voo. Billy 13, ponto de espera, 18,95, bom, decimal 864. A 2-1-3 poderia valer, da informações? Foi lida. Pode ler. E para a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Pode, vou para a retaguarda, coordena. Voo 2067, copia? Pronto, copia. Voo 2067, autorizado Guarulhos, VPZ Zulu 10, após Taubaté. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5442, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, autorizou 10, Taubaté, fica 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5442, transponder 1208, controle o voo 2067. O 2067, protegimento correto no portão 11, chame pronto. Chamarado. Guardião 09, solo 27, estacionar a frequência livre. Azul 9134, pronto, cópia. Afirmo. Azul 9134, autorizado, Aracaju, via Golf, correção, rota direta, nível 170. Decola da 10, primeira curva, à esquerda. Segue perfil de saída, Puca, Jamo, após direto. Aciona 0260, controle 120, decimal 8. Autorizado 170 para Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após a Aru, 0260, controle 120, decimal 80, azul 9134. Azul 9134, protegimento correto no pátio 3, chame pronto. Toma na ponta, azul 9134, obrigado. Bom, 864, decolou agora aos 31, no controle transfere 120, décima 8. 208, bom dia. Azul 4144 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera torre 118 décima 95, ajusta no 013, bom voo. Dia 13, ponto de espera de pressão, contra mais, pode passar. Decolou 1700 pés. Voo 864, contato, mantendo 350. 350, voo 864. Através de RMA, o ajuste no 013, o vento para check 140 graus, 069. Vai formar no final, vista do RMA, vento para check. O Juliette até Romeu após o posto para check para qual parte? Rogério, abaixa. Gente. Espera 10, pronto, azul, passando, passando. 190, sem identificação, desista para o nível 050, na chegada Mare, baixo procedimento elétrico aqui do Way, existe no 013. Vertical da RMA, sinal de 3 milhas do Juliette do Romeu. Papapá Juliette, hotel Romeu, com essa aproximação, aguardando contato visual. Aguardando, Romeu. Né, 6213, chame Recife agora, frequência 133, decimal 25, alterna 25, decimal 1. 3325, confirma alternada. Secundária, 125, decimal 1. 351, grato. Azul 4144, decolou agora aos 33, controle transfere 208. 208, boa. 2 Salvador, minha 33 já é batalha. Para o controle, prossiga. Ação 18 já para 150.